A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje venho falar de solidão na gravidez. O período da gravidez e a experiência da maternidade são etapas da vida da mulher que produzem grandes e importantes transformações, não só a nível do seu corpo e do seu estado psicológico, mas também das suas relações familiares e sociais. É importante e frequente que surjam medos, angústias, receios e sinais de ansiedade que até certa medida são considerados naturais e adaptativos. No entanto, o aparecimento de sintomatologia marcante, tal como a depressão, pode ser prejudicial ao bom desenvolvimento da gravidez. Assim, é de extrema importância dar prioridade às necessidades da saúde mental dos bebés e dos seus futuros pais. A verdade é que as mulheres com diagnóstico de depressão pós-parto experienciam níveis mais elevados de solidão e sentimentos de baixo apoio social e baixa autoestima. No entanto, os sentimentos de solidão podem ser sentidos por todas as mulheres durante a gravidez por diversos motivos. O baixo apoio social sentido pelas mulheres no período pós-parto pode fazer com que estas se sintam incompreendidas, frustradas, desvalorizadas e se inibam em pedir ajuda por receio de julgamento ou de incomodar os outros, o que pode aumentar os riscos de solidão. Muitas vezes as mulheres têm tendência a comparar-se com as outras mães, sendo alvo de críticas e opiniões não solicitadas quer por parte das outras mães, como de familiares e amigos, o que pode contribuir para que se sintam julgadas, com vergonha, vulneráveis e culpadas por não cumprirem com as expectativas socialmente impostas da maternidade perfeita. A pandemia de Covid-19 pode ter acentuado estes sentimentos, já que muitas mulheres deixaram de poder frequentar os cursos pré e pós-parto, partilhar as suas experiências com outras mães. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesitem em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da Rádio Boa Nova. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.